da pepeca? Quer da pepeca? Pros trafica da favela. Eu não sou puta, sou amiga deles, mas eu tô muito doidona. Tô dando mesmo, não dependo de homem pra porra nenhuma. Só que eu tô com tesão e eu tô dando. Eles tão me comendo gostoso e eu tô dando. Que piranha, que cadela em bico aqui na favela. Que piranha, que cadela em bico aqui na favela. Sabe o que eu quero com ela? Sabe o que eu quero com ela? Eu vou fuder. Vou fuder Vai. Com ela, vou fuder. Vou fuder. Tcheca, vou fuder. Vou fuder tua tcheca, vou fuder. Vou fuder tua tcheca. Quer da pepeca? Quer da pepeca? Pros trafica da favela. Quer da pepeca? Quer da pepeca? Pros trafica da favela. Quer da pepeca? Quer da pepeca? Pros trafica da favela. Vai. Quer da pepeca? Quer da pepeca? Pros trafica da favela. Quer da pepeca? Quer da pepeca? Pros trafica da favela. Quer da pepeca? Quer da pepeca? Pros trafica da favela.